que é coladinho, coladinho, bora. Paguei um alto preço por essa paixão, mas sei que eu não mereço tanta ingratidão, por ter acreditado no que me falava. Mas quando a gente ama, a gente é assim. Não quer ter só na cama, quer até o fim. Um amor de verdade, mas o que palavras? Mas vi que você não merece ter nem no sonho o amor que eu dava pra você. Te entreguei meu coração, que ganhei foi ilusão. Solidão, paixão, sofrer. Na verdade ainda te amo, mas não quero. Esse amor me causa tanto que eu espero que seja feliz e ame o tanto que eu te amei. Tô sofrendo, tá doendo, quem vai me curar? Outra aqui no seu lugar, me dando o que eu te dei. Amor, coladinho, bora! Paulinho, paixão. Paguei um alto preço por essa paixão, mas sei que eu não mereço tanta ingratidão, por ter acreditado no que me falava. Mas quando a gente ama, a gente é assim. Não quer ter só na cama, quer até o fim. Um amor de verdade, mas o que palavras? Mas vi que você não merece ter nem no sonho o amor que eu dava pra você. Te entreguei meu coração, que ganhei foi ilusão. Solidão, paixão, sofrer. Na verdade ainda te amo, mas não quero. Esse amor me causa tanto que eu espero que seja feliz e ame o tanto que eu te amei. Tô sofrendo, tá doendo, e o que vai me curar? Outra aqui no seu lugar, me dando o que eu te dei. Esse amor me causa tanto que eu espero que seja feliz e ame o tanto que eu te amei. Tô sofrendo, tá doendo, o que vai me curar? Outra que